que eu não dou valor nenhum em minha vida. Sabe também o que aconteceu? Porque perdi minha mulher querida. Por uma mentira ela foi embora. Diz que também chora, magoada e ferida. Sofro aqui sem ela, esta dor que não sara. Aqui nesse bar já enchi a cara, mas não esqueci o amor desta bandida. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma. Quando estou de fogo, o resto eu derramo. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma. Quando estou de fogo, o resto eu derramo. Pois é, boa música caipira, boa música sertaneja, tem aqui, 6h23. Sua lembrança, nossa saudade. Tony Gomide, o professor da música sertaneja. Febre do meu desejo. No seu corpo quero abraço de sua boca, eu quero um beijo. Tomara que apanhe chuva pra mostrar tudo que é bonito. Dois passarinhos pequenos em sua blusa soltando aflitos. Nas curvas do seu corpo há muito tempo estou perdido. Aprisionado nas formas do manequim do seu vestido. Nas curvas do seu corpo há muito tempo estou perdido. Aprisionado nas formas do manequim do seu vestido. Cobiçar é pecado, Deus me perdoe, mas não consigo desviar meu pensamento do que tem dentro do seu vestido. Cinturinha de viola dessas do bojo arredondado. Me incendeia, por favor, no fogo do amor quero ser queimado. Nas curvas do seu corpo há muito tempo estou perdido. Aprisionado nas formas do manequim do seu vestido. Nas curvas do seu corpo há muito tempo estou perdido. Aprisionado nas formas do manequim do seu vestido. Super Rádio, 24 horas ligada em você. É o Som Caboclo na Super Rádio, 6h29. Abrindo o baú com Tony Gomide, o professor da música sertaneja. Obrigado pela audiência. Super Rádio, dia e noite, noite e dia, a gente adora te fazer feliz. Alô, amigos, agradecendo você que está em todo esse Brasil ouvindo a Canção Cabocla, 6 horas 33 minutos. Tony Gomide abrindo o baú. Super Rádio, o sucesso de sempre. Ontem ela me ligou. Chorou de soluçar, implorando meu perdão, me pedindo pra voltar. Diz que anda tão carente,

Tony Gomide, abrindo o baú. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Agradecendo ao ouvinte. Ouvinte em primeiro lugar, não for ouvinte não haveria razão de ser. Eu falo sempre isso aqui no programa, né? E vamos mostrar aí os violeiros do Brasil. Eita, nós, dupla boa, Tiãozinho toca muita viola. Sereno e Tiãozinho.